Deitado em seu leito de morte, o turco Salim chama seu filho mais velho, tira do bolso com dificuldade um antigo relógio de ouro e diz: Vilinha, está vendo este relógio aqui? Sim, babai. O filho está com lágrimas nos olhos. Oi. Estava próximo à morte do turco Salim. Oh, que dó. O velho moribundo. Tadinho, né? Continua. Tadinho, né? Vilinha, este relógio era do meu bisavô. Ele tá guibado, ele tá com o nariz. Depois ele foi passado pro meu avô. O vovô. Depois pro meu babai. Depois pra mim. É. E agora, Vilinha, chegou sua vez. É. Quer comprar? Tá louco, mãe? Na hora da morte? Rapaz do céu, o bicho leva pro cachorro mesmo, né, mãe? Muito bom. Por que o turco tem tudo nariz entupido? O babai e a babai? Eu não sei. Eu não sei. E olha que é um narizão, né, bicho? Pra entupir aquilo lá. É preciso de um tantão, né? Pelo amor de Deus. Tá louco, preciso de um material graúdo.